É bom demais, é WS! Solta, menino! Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo, que só te lembrar a sua cama já tremeu. Quem é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Gostoso, põe algo no seu fogo, que só de lembrar a sua cama já tremeu. Diz aí! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Assume que cê nunca me esqueceu. Social que o casalzinho é bom de foto. É cada legendinha apaixonada. Vai me engana aí que eu gosto. Ai, ai, ai. Mas não tá com cara que na hora H ele faz direito. Deu pra perceber. Se agora que ele chegou no ponto G, eu já fui e voltei de A a Z. Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo, que só de lembrar a sua cama já tremeu. Ana, tô vendo pela rede social que o casalzinho é bom de foto. É cada legendinha apaixonada, vai me engana aí que eu gosto. Mas não tá com cara que na hora H ele faz direito. Deu pra perceber, se agora que ele chegou no ponto G, eu já fui e voltei de A a Z. Quem é que faz gostoso?